É o 3663, visual com tráfego. Mong 767 da Rio, à sua esquerda. Afirmo, visual com Rio. Após a passagem do mesmo, autorizado ingressar no pátio principal para o gate 08. Após o Rio, ingressa no pátio para o 08, a 3663. No 922, no solo Zulu 1, libera via Fox, solo 921, decimal 9. Fox 219, gol 932. Bom dia, CQP 5217, a sua identificação desse mantinha 050, direto Bonfim. November India Vitor, decolado 212, controle 120, decimal 8, um bom gol. 208, bom dia. Sexto Juliette. Não, vai pra trás, Juliette, gol 922. Gol 922, copiou o sol. Gol 922, copiou o sol. Dois, dois, dois, três, informa que não encontrei nenhuma cega. 2223, passarei na escuta. É pra 1010, essa? Estabilizado no ILS, uma milha para o centro. Chanel 6312, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre, Airbus ainda está iniciando a rolagem. Aguardando 6312. Muito obrigado por enquanto, tá? Grata, por nada. No 922, autorizado ingresso no pátio principal via Juliette para o gate 06. Juliette, para o 06, com o 922. Chanel 6312, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Livre pouso, pistão no zero, baixado e travado, Chanel 6312. Chanel 3179, decolar 214, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, bom dia, tá 3179. E 5973, avista aeronave na curta final no zero. Debatiu. Feito após a passagem da mesma, o Airbus da Ocean Air ali mantém pistão no zero. Após a passagem do Airbus da Ocean Air, a linha é mantena 10, 5973. No 605, bom dia, sem identificação dessa 060, chegada a Bonfim. R4.000, tá 3304. Ciente, tá 3304. Controle, o Mike Juliette Romeu, está mantendo o sobrevoo em Aguas Claras. Gente, Mike Juliette Romeu. O Rio 5973, confirmando 4 no POB. Firmativo, 04. Senta. Prosseguindo o procedimento da 3304. 3304 está agora a passar pelo Odessa para 2000. 10 no 3 no altímetro, livre LS, chama estabilizado. 2000 no 0 no 3, autorizado, reportará estabilizado ILS, 3304. Ciente, 5217. 2 no solo 1-6, libera via Golf, solo no 21-9. Libra Golf, 1219 após 6312. Ok, se permanecer na presente posição, sem problema, ascensão até New Pass. Mike Juliette Romeu. Vai permanecer na presente, cada operação, reporte novamente para a permanência na sua. Obrigado, Romeu. 1-5973. Para 1-0-1-0? Afirmativo. Consta aqui já no sistema, pronto, cópia? Pronto, cópia. Passarela 2223, autorizado Salvador para a Vitória da Conquista. Nível 180, decola pistão 1-0, primeira curva direita, saída AVO, transição elefa, após de acordo com o ato previsto no plano de voo. Transponder 5036, controle 120.8. 180, decola da 10 com curva direita, perfil da Arbo, transição elefa. Elefa 5036 e controle de saída 1208. 2223, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Afirmativo. Solo, bom dia, Oxané. 6312, na sua escuta na Alfa. 6312, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 1-0, no pátio principal. Autorizado via Alfa Juliette, autorizado 1-0, 6312. 4-2, milhas do externo, completa aproximação, torre 118, decimal 95. Segue na 118-954, obrigado. Controle cordial, Rio 5973. 5973, bom dia, turma, mantenha 270, saída PUCA, vigilância. Saída PUCA, vigilância, 270. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Prosseguindo, aguardando autorização de pouso, 04. Voo no 605, controle e vetoração para separação de tráfego, curva direita, proa 225. Inicialmente, o limite da proa é o cruzamento da radial 320. 5345, informação Juliette, confere, mais de um minuto para a cópia. Da El Le da Eu, já saída prevista, trip 5345. 36.25 da 3179, bom dia. Negativo, frequência 133.25. Corrigindo então, 133.25, recife da 3179. Afirmo. Passando novamente a Vitor, chame Recife, frequência 1260, bom dia. 260, bom dia. 73, controle, 120, decimal 8. Boa, tem uma centralizada agora, nível 380, pêndulo 44. Decolou no 10, direita, da EL, tração Leda, após voa Eudi. Funciona 073, controle 208. 345, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Pare pronto, Mike Eco Juliette, confirme empate, você encontra? Confirme Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, aguarde mais um minuto pra conta. Confirme área de sobrevoo. Gente, Mike Eco Juliette. Controle, o Mike Juliette, o meu, tá lembrando sobrevoo em Águas Claras? Segue pra Federação. Gente, altitude de 500 pés, Mike Juliette e Romeu, não há traço para reportar. Gente, vai descender para quê? Para Romeu? A informação foi sobre o modulado, você pode repetir, Mike Juliette? Mike Eco Juliette, aguarde pra conta. Solo 4299. Solo 4299, prossigo. Dá pra encontrar depois o para nós, o 360, a gente te ajuda. Solo 4299, confirme o horário do plano de voo. Não, o horário é só para o 58 dessa hora. É só pra poder coordenar após. Chamar com você nossa autorização. Qual é a saída para a gente? Confirme rota e destino. Destino é para Campinas e vai ser a Aprofundo 0. Saída prevista da Euleda Bridge Azul 4299. Quando tivermos sobrando no sistema, chamaremos. Ok, então. Salvador, bom dia. Eu estou 3304. Está aqui no Via Alfa, 34. 3304, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 04, pátio principal. Alfa Juliette para 04, 3304. Salvador, passaria do 2223 para o pushback acionamento. Passaria do 2223, autorizado para acionar reposte para táxi. Livre por estacionamento, chamaremos para o táxi. Nada. Tá 3859, bom dia, sem identificação. Chegada bom, se desse mantém a 060. Gol no 605, curva à esquerda para 200, limite ao localizador. Localizador limite, 14-35-217, pode manter high speed? Firmo, está livre, 5217, e desça para 2000 com 1014, autorizado ILS, reporta estabilizado. 2014, autorizado de ambiente, provavelmente comunicado 152, 197, grava. No 4, número 2 para cópia, informe pessoas a bordo e parte que se encontra. Voando 605, controle, passa 7000 para 5000, reduza 1970 mais. 1709, quente, voando 605. Papá, corrigindo, Papá Romeu, Michael com Juliette, na escuta para cópia. Mike Eco Juliette, voo local, Salvador, Salvador, nível de voo 040, decolada 17, primeira curva à direita, perfilha saída Coral, na vertical de Valença, regressa para Salvador para procedimento provável aí o ILS-SVI da pista 10, junto ao controle Salvador. O mesmo opera na frequência 120.8, a torre 10895, Mike Eco Juliette, coteja. Gente, mantenha 5000, reduz a 1709, gol no 605. A matéria está reduzindo o gol no 605. Passarei 2223, mantenha a escuta por gentileza, tem um colega cotejando. Papão meu, Mike Eco Juliette, coteja autorização novamente, por gentileza. 26. Negativo, mantenha 5000, está sob vetoração, mantenha pro limite ao lock. Até na próxima, em Teológico. Número 2? Número 3 na aproximação. Ok. 5217, interceptando o localizador. Ciente. O número 05, controle desse mantenha 2014. 2.904, com o número 05. Equipe 5217, a 3 ilhas do marcador externo, autorizado final ILS. Chama a torre 118.95. Autorizado TBS, 118.95. A bordo, 6 horas de autonomia, alterna Salvador. Passaria 2223, táxi via pátio, Índia no ponto, espera da 10, quando pronto, chama a torre 10895, altímetro 10-4. Ente, Índia, pátio, ponto de espera, torre 1118, decimal 95, obrigado, bom dia, valeu. Salvador, bom dia, senhor. Travado? Afirmo. Sente livre pouso, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Sente pouso, pistão no zero, vento 52, 17. 5 limitado pelo lock, desça para 3.000, redução 170. Próximo 3.000, redução. Delta, pronto, copy. Mike Eco Delta, autorizado em Salvador para Manaiti. 1.000 pés, corredor axé, decola pistão no site, primeira curva à direita, transponder 0125, controle 120, decimal 8. Aguarde. Lote 5826 para o curso do localizador, direita 050. Direita 050. Confirma o controle. Bem veloz, com o Romeu, prossiga. Confirma o código estacionado. 0154. Fala para a Novembro Oscar Romeu, controle ciente, reporte farol de Itapuã. Estou confirmando o farol de farol da barra. Negativo, farol da barra. Localizador Golo 605. Lola 605, chame torre 1895. 1895, 60. Lona 605, duas milhas e meia do marcador externo, trem baixo travado. Lona 605, ciente, continua a aproximação, aguardando pista livre, aeronave que precede para pouso, ATR da Trix, já próximo a cruzar o eixo da pista auxiliar. Ciente, Lona 605. Dois cinco, um minuto, copo. Eu confirmei a altitude que tá mantendo. Super. Gente, vai ser o modo charge. E agora? Aguarde. Recebendo o meu pé. Autoriza pro direto, pro ponto, pro relação, né? Autorizado. Chanel 6225 ao solo. Prossiga. Suficiente é negativo a RNAV? Afirmo. Tem condições de voar direto, quando autorizado, até a posição NITSA? Negativo. Suficiente, pronto para cópia? Afirmo. Chanel 6225, Salvador, Brasília, autorizado em livre voo 320, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo Cogbo. Após Cogbo, voa direto, posição NITSA, November India Delta Serra Alfa, após Puído, após via rota do plano de voo. O nível confirmando é o 320 autorizado, transponder 5077, o controle 120 décima 8, Oceaner 6225. Cliente, entendeu que está autorizado o nível 320 para Brasília, decola da 10, com curva esquerda, saída Momo, transição Cogbo. Após por 5077 transponda com 20-8, é o controle Chanel 6225. Correto, 01 no portão, é ponte quando pronto para acionamento, puxa o 6225 da Ucha. Postará, obrigado. Solo Salvador, 3527, livrou? Primeira esquerda, quilo, para o pátio 3, quando atento sinalizador, 5217. Pátio 3, quilo, 3527. Complete de aproximação, chame torre 1895. 1895, tá logo. 3859, desça para 2000 pés. Autorizado ILS, reporte estabilizado. No Paraguarulhos, via o Pesulu 16, após de acordo com a rota prevista no plano de voo, nível 360, decola pistão 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda Bridge, em Bridge intercepta o peso 16, transponder 5102, controle 120.8. Passar Salvador Guarulhos, 360, saída da EL, Leda Bridge, peso 16, 510, curva direita, embalagem, 5102, 208, 1923. Bom, 923, cotejamento correto, é pós pronto para puxa acionamento. 4299 na escuta do solo. Afirmativo, prossiga. 4299, pronto, cópia? Afirmativo. 4299, autorizado Salvador para Campinas, via Pesolo 16, após de acordo com a rota prevista no plano de voo, nível 360, decola pista 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após bridge, em bridge intercepta o Pesolo 16, transponder 5103, controle 120, decimal 8. Utilizado Campinas, 360, após o número 16, Rota. Boa

contato radar, saída árbol Elefa, nível 180. 7-2-2-2-3. Mike Eco Delta, livre táxi até o ponto de espera da Oscar.